ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e 19 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Esse próximo bloco eu converso aqui com Anésio Piton do Silva, o Anezinho, presidente do SESG aqui de Guaranésia, que tá na expectativa, né? Coração a mil por hora aí para mais um evento, quinta noite dançante que vai acontecer hoje à noite aqui em Guaranésia. Eu disse que é um evento com pouco tempo, né? É o quinto ano do evento, mas já é um evento que se tornou tradicional, não só em Guaranésia, em toda a região. E eu acho que tô certo em falar isso, né, Nezinho? Boa tarde, né? Do meio dia 19, boa tarde. É, boa tarde, Antônio Cláudio, para toda a região, pessoal que tá ouvindo, os ouvintes. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, para poder falar do SESG, do jantar, né? E, de fato, é a quinta noite dançante do SESG. Pra gente é um prazer estar dando continuidade, né? A primeira foi no clube, você lembra que foi feito na época do Xé, né? Aí depois a gente ficou um tempo sem fazer, voltou, agora né? Então, retornamos e estamos aí, tá? Foi feita para ficar, né? Foi feita para ficar. Intenção e está se tornando uma tradição. E você também está virando presidente eterno lá, né? Porque faz tempo que você está lá, né? Então. Quanto tempo já, né? Assim? É o segundo mandato? É o segundo mandato, né? Até para mim, assim, né? Que a gente fala, foi uma coisa que eu aceitei, porque eu tô até numa zona, assim, de meio de, assim, que eu posso te falar que de tranquilidade, né? O pessoal da diretoria é uma pessoa. Pessoal muito bom, que tá lá, participante, essa diretoria nova agora, ajuda demais, entendeu? Então, é assim, a participação deles ajuda, então a gente fica mais tranquilo, né? O funcionamento do SESG mudou demais, a gente teve as mudanças lá internas, mudamos alguns funcionários, então aquilo lá acertou demais também. Tem a nossa coordenadora, que eu tenho a verdade, tem que ser dita, né? Então, tem a nossa coordenadora que tá lá, que é a Cidinha Romanelli, todo mundo conhece, a psicóloga. É. Ela é muito competente com o que ela faz, não, né? Não é só porque é esposa. Não. Até é nem não fui eu que coloquei ela lá, certo? Ela tá lá, então eu tenho esse respaldo dela e ela me ajuda muito. Então, para mim, eu tô numa zona de tranquilidade, eu me lembro, né? Muito bem, a primeira vez que você veio aqui, eu acho que deve fazer uns 3 anos atrás, estava no primeiro mandato, agora é o segundo. Foi. Você estava muito apreensivo, muito preocupado com o que seria do SESG, né? Porque não mudou muito a situação do SESG. Pode ter melhorado estruturamente e tal, mas os perrengues financeiros não são diferentes de 2, 3 anos atrás, né? Isso continua, né? Isso aí aquilo lá é uma máquina que não para, né? Tá sempre rodando. E vai melhorando, os gastos vão aumentando, né? Os gastos vão aumentando, entendeu? E a gente tem que correr atrás. É o que eu falo. Agora, pra mim, ficou mais fácil, porque antes eu tinha que ficar me preocupando também com o que acontecia lá dentro, né? Então, a gente tinha que procurar dinheiro para manter aquilo e tinha que ver o que tá acontecendo pro SESG estar numa posição. Hoje o SESG é uma entidade respeitada, entendeu? E então isso aí me deixou mais tranquilo. Foi aonde eu até hoje é maior também. É maior. Então eu aceitei, mas foi por causa disso mesmo, porque assim, nós estamos lá é para fazer servir o SESG, né? E a Cida dá conta do interno e nós dá conta do externo, né? Então, é isso aí, né? E esse respaldo que essa nova diretoria tá te dando também é muito importante, né? Não, demais, velho. Nossa, sim. O pessoal é muito atuante, Antônio Cláudio. O pessoal que tá lá, era, mas agora a gente colocou, a gente fala, sangue novo, né? O pessoal que entrou, que tá lá, tá a fim de ajudar. E então eles pegam mesmo e saem, procuram e vendem aqui. Então estão tentando fazer com que aquilo lá cresça, né? Tem hora que você já tem mais experiência, que essa turma tem que dar uma puxar o freio da turma, gente, vamos com calma. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque as coisas são, tudo tem um limite, né? A maior dificuldade hoje, né, Zinho, continua sendo a questão financeira, e sempre vai ser. É, o dinheiro, né? Porque eu podia até te contar aqui o que é o SESG, né? O SESG está lá, né? Até é bom a gente falar que muita gente não sabe como que funciona aquilo lá, não tem ideia do que é o SESG. O SESG é uma entidade privada, né? Nós estamos lá, nós vivemos por recursos próprios, certo? Então a gente hoje tem lá um gasto mensal em torno de R$24 mil. Todo mês? Certo? Todo mês, R$24 mil. No mínimo. Você tem esse gasto, água, luz, funcionário, comida. Então a gente tem os parceiros que ajudam, tem os ACIRC, a Paladino que tá lá, que ajuda demais, certo? Que são um dos nossos maiores mantenedores, são eles, né? Tem fábrica tecido, e hoje eu não vou chegar no mérito e falar todo mundo aqui, é muitos, né? Então fica complicado, mas temos a prefeitura, temos um convênio com a prefeitura também, que nos dá em torno de R$12 mil por ano, inclusive até este ano ainda não veio esse recurso. Não pingou tá, ainda não, na conta. Tá lá, tá parado lá, a gente já fez os projetos, foi enviado, tá tudo lá certinho e estamos aguardando, né? Faz falta, é um dinheiro que faz falta, até a gente podia dar um cutucão neles lá, para ver se libera esse dinheiro pra gente. R$12 mil é metade da despesa do mês, já ajuda, né? Da despesa do mês, então. E o que a gente fala? Então a gente vive do quê? Disse a maioria que tá lá o gasto mesmo em si é através dessas, de padrinhos, que o pessoal ajuda. A gente fala, o cara dá ali R$20, mas você pega 20, de um 150 do outro, 450. Mas entendeu? Como é que é essa questão do padrinho? O pessoal vai lá no SESG, vai, vim cá dar R$10. Eu quero ser padrinho, quero ajudar, vou apadrinhar aí. Como que é feito? A pessoa pode fazer, fala, vou fazer uma doação de R$50. Um exemplo, né? Então eu vou todo dia 10, a pessoa vem, né? Pode ser um funcionário do SESG mesmo, ou então até a própria pessoa pode levar direto lá, entregar ou para algum membro da diretoria, ou até no próprio SESG, né? Vai, entrega, ó, tá aqui a doação, ou então a gente manda vir buscar essa doação, certo? E recebe, ou pode ser débito em conta. Entendi. Que é feito também. Liga lá, né? Pega o número da conta, pega faz o número da conta, a pessoa vai, temos lá padrinhos que depositam direto na conta. Todo né? mês todo tem mês cai aquele tá dinheiro lá. Mas mesmo assim ainda continua sempre precisando de mais e mais, continua, mas por isso sempre que sempre precisando. A gente está realizando esse evento. Essa aqui, festa é despesa pro 13º que a gente fala. Você tem adianta aí as contas pulos, aumentam, né? Festa pra criançada. E a gente não tá falando de 10, 12 crianças, são mais de 140 crianças que a gente atende. O número lá correto é esse? 140 mesmo? Exato? Não tem aquela variação, né? Isso, às vezes sai, às vezes entra, mas a média. Fica sempre nessa média de 140. Média de 140. Mas a demanda é muito maior, né? Tem o pessoal que tá lá, mas assim, infelizmente a gente não pode atender todo mundo. Não tem, né? Como. Não tem como. Isso aí é uma triagem que é feita através do CRAS, né? O CRAS que vê, vai. Então, se você quer colocar uma criança, vai ter que ir no CRAS, conversar, eles vão analisar o caso, ver se é uma criança que tem risco mesmo ali, para mandar pra gente lá. Aí, encaminhando, a gente tendo a vaga, a gente abre a vaga. Estamos lá à disposição. Para quem não sabe, funciona no contraturno da escola, no né? Contraturno, a gente trabalha com o contraturno. A criança que estuda cedo, à tarde vai pro SESG, certo? Tem almoço, tem lá o lanche, tudo lá. E a criança que tá na parte da tarde, que estuda à tarde, vai cedo, tem o café da manhã, certo? Você já sai de lá com o almoço e vai pra escola. E o que essa criançada faz lá durante esse tempo todo? Então, a gente tem as oficinas, né? Temos lá várias oficinas, lá oficina, lá tem música, entendeu? Até, inclusive, o ano passado, eu lembro que a gente veio, a gente comentou, a gente tinha aquele maestro, a gente tava Sim, vendo se fazia, tava empolgado, né? Tava tudo, mas aí aconteceu da mudança da prefeitura e foi cancelado, né? Eu queria deixar aqui o apelo para ver se eles conseguissem de novo, né? Isso aí, porque faz falta pra gente lá, porque você começa um projeto aí interrompe, se é ruim, dói, né? Para os adultos, imagina então, para a criançada que estava naquele estão lá, projeto, né? Então, a gente tem lá bordado, informática, tem educação física, dança, capoeira, esporte em geral, futebol, handball, vôlei, basquete, né? Tem os voluntários que ajudam também, tem a pintura, capoeira, que é... que tá lá, o Juninho, que ajuda demais, né? E tem as oficinas lá de trabalhos manuais também, né? Que é feito em fio, tutela, mais assim, a nível de bordado, né? E muitos voluntários, né, Nezinho? Temos voluntários até de Guaxupé. É. Tem, a dona Célia vem, ajuda. Vem ela como voluntária mesmo. Voluntário, é uma pessoa que tá ali para doar o tempo dela para aquelas crianças lá, né? Como é que é você doar o seu tempo pro César? Então, que o Nezinho sempre teve uma vida muito corrida na marcenaria. De fato, isso aí a gente tem mesmo. Como é que é a partir... O que que mudou no Nezinho depois de ser presidente do SESC? Não, a gente... Assim, no fim, você acaba achando um tempinho ali e dá certo, né? E assim, é aquele tempo que a gente tem que, assim, você tá lá... É com a cabeça pensando naquilo. Você não vai falar que você esquece, não esquece, não. Certo? Você tem 24 horas por dia ali, mas sempre tem um tempinho, né? Tem o pessoal que ajuda, tá lá, às vezes não dá conta, passa pra outra diretoria fazer, eles vão, fazem com o maior prazer, tá lá, é pra ajudar mesmo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Quantas pessoas fazem parte dessa diretoria? A diretoria em si, com membros, conselho e tudo, se eu não me engano, são 18. 18 pessoas? É. Todos pegam firme lá ou tem alguns? Mas o pessoal do conselho ele vai assim, mas tem o pessoal que ajuda mais, que ajuda é o pessoal mesmo que tá ali toda hora ali, né? Mas o pessoal todos ajudam, falar pra você que não... Que... Todo mundo contribui todo de alguma mundo. Forma, né? Marcelo Rosa Reis, boa tarde Antônio Cláudio, nossos parabéns aí ao Nezinho e a toda a diretoria do SESG. Hoje estaremos lá prestigiando este grande evento beneficente, que é o quinto, né? A quinta noite dançante que acontece hoje, vai ter show com Homens de Preto, o pessoal gostou demais, eles estiveram aqui já há pouco tempo, né? O pessoal gostou demais. Italiano, né? E agora eles vão voltar aqui em Guaranésia, o cardápio tá maravilhoso, a gente vai falar sobre o cardápio e sobre a noite dançante daqui a pouquinho, vou fazer um intervalo comercial e a gente volta aqui batendo papo com o Nezinho, presidente do SESG aqui de Guaranésia. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da FM até as 14 horas. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o pessoal do Arte Vida, Associação Cultural de Capoeira Arte Vida aqui de Guaranés, que inclusive faz um trabalho também lá, né? Faz. Trabalha lá no SESG já há bastante tempo. Voluntário, né? Faz bem tempo que estão lá. Ajuda Nezinho, demais. Ô, Nezinho, uma criança que entra lá no SESG, você já disse que ela fica lá no contraturno, né? Mas quanto tempo que ela fica no SESG lá? Ela entra lá, sei lá, no segundo ano da escola e fica até o final? Como é que é isso? Bom, o SESG a gente atende lá dos 6 aos 16. A criança entra lá com 6 anos, né? Então a criança pode passar 9, 10 anos lá. 10 anos, geralmente é 10 anos, né? Fica lá quase 10 anos. Aí quando ela completa 16, ela sai, entendeu? Infelizmente a gente não tem, já foi até dito, a gente não tem essa estrutura para uma criança do nível acima de 16 anos. Estamos tentando, tem estudos para ser feito quanto a isso, né? Que são aquele jovem aprendiz, aquelas coisas, estamos tentando. Já seria ali do adolescente, o 16 para frente, né? Vamos tentar. Então, Antônio Cláudio, lá a criança entra, chega de manhã, né? Tem o café, as coisas lá, e ela tem as atividades que são feitas. Foi até bom a gente chegar nesse ponto, que eu queria até fazer um esclarecimento para as mães do SESG que estão lá, porque não sabe como que funciona, eu acho assim, uma noção certa do que é o SESG. Como eu comentei, o SESG é uma. A gente está lá, é uma entidade privada, a gente não depende de ninguém, nós estamos lá, nós somos autônomos, então tudo que é feito por lá mesmo, os recursos são próprios nossos, né? Não tem, a gente não é mantido por nenhum órgão, né? Então o que tem lá é tudo proveniente mesmo do SESG. E o SESG tem as suas regras, como é lógico, tem um estatuto, foi feito, é uma firma, tem um estatuto e nós temos as nossas regras, né? E como você está perguntando, o que, que é feito? Então, a gente tem as parcerias que são feitas, por exemplo, a gente tem a parceria com o Paina, tem a parceria com o Pelezinho, o que, que é? São coisas da prefeitura. Aí elas vão chegar lá e falam assim, olha, nós vamos precisar de 5 para o futebol. Aí a 5 garotos aqui precisam de treinar lá na quarta-feira, por exemplo. Aí a gente libera esses 5, vê uma coisa que não atrapalha o andamento, porque nós já temos as nossas oficinas internas. Sim. Certo? Então é feito lá um cronograma no começo do ano, certo? A nossa diretora faz o cronograma, é feito lá a reunião, elas vão fazer pro ano inteiro. Então a gente tem a programação do ano inteiro. Certo? Então, durante esse ano vai ser cumprido aquela. Já foi feito lá no mês de janeiro, fevereiro. Nesse ano já foi feito. Né? Então, eu estou falando isso porque a gente teve um probleminha esses dias lá. E então, as mães podem até pensar que eu não quero liberar o meu filho para fazer esse outro projeto. Não, nós estamos portas abertas lá, certo? A intenção é que a criança se sinta bem aonde está. Certo? E que faça o que for melhor para ela. Mas as coisas assim, tudo tem a regra. Certo? Se você tá ali e você tem que cumprir a regra, então a regra foi feita para ser cumprida. É lógico, né? Então essas crianças vão pro Paina. Certo? Aí ele sabe, ó, eu preciso de tantas crianças para ir para fazer essa parte com o Paina que tá lá, que a prefeitura cedeu isso aí pra gente, né? Então, essas crianças vão sair, por exemplo, na quarta-feira. Então, na quarta-feira, eu tô dando um exemplo, não sei te dizer se é na quarta-feira, né? Na quarta-feira, sabe que aquelas 5 crianças vão sair. Então, na quarta-feira, essas crianças não vão participar de nada. Tem a informática, então ela já não vai estar na informática. Tem a pintura, não vai estar na pintura. Tem já aula tem de organização. É feito, né? Inclusive, chegou agora pra gente lá um pedido pra gente liberar umas crianças, a gente não teve como liberar, porque essas crianças já estão participando de outros projetos. Então, para a gente liberar essa criança, teria que mudar tudo. E já estamos no fim do ano, certo? Eu acho assim, as coisas têm que ser feitas no começo do ano. É uma coisa que tem que ser programada. Não adianta você querer fazer umas coisas assim, a toque de caixa, que isso aí não adianta, só vai dar confusão, certo? E atrapalhar o andamento do SESG. Atrapalha o andamento do SESG, é lógico, porque você tem ali o seu cronograma que tem que ser cumprido. Então, eu até queria informar essas mães que essas crianças que não foram liberadas para esse projeto, não foi porque assim, que nós não quisemos liberar. Não é isso, não. É que essas crianças já estão em outros projetos. Já está certo. Inclusive, nós fomos, tentamos várias vezes, vários contatos com a pessoa, né, para que mandasse lá pra gente. Eu fui atrás pessoalmente e não teve diálogo, certo? O diálogo ali não teve, então não tem como a pessoa chegar e falar que o culpado é o SESG. Não, não adianta querer culpar o SESG por isso aí, que não é. A pessoa que fez isso aí, que hoje, se tivesse tido esse diálogo no começo do ano, tivesse tido essa programação, certo? Estaria tudo certinho, tudo tranquilo pra gente lá e pra ele também. Então, o que ocorreu foi isso aí. Então, e a gente trabalha desse jeito, né? Projeto, você pode falar qual que é? Não, acho melhor. Não falar? Não, tudo bem, a gente não vai polemizar, não. Mas então foi resolvido, foi superado, não, as crianças não foram liberadas. Não, essas crianças não vão ser liberadas, não. Porque elas já estão já em outros programas outros dentro do SESG. Tem, né? E eu vou cumprir as regras do SESG. Eu estou lá, é para o ano que vem, se houver uma conversa no começo do ano. Se a gente libera, se tiver dentro do alcance da gente, tiver dentro da programação, não atrapalhar o andamento interno ali. Eu sou prova disso, porque eu estive lá no SESG. Você foi lá, você viu. em abril, maio, mais ou menos, e a Cidinha estava com um problema lá de crianças que queriam ser liberadas para. Então, é esses projetos. Projeto do. Acho que do Pelezinho, do Paeno, não sei. Tava uma confusão danada, já lá, tinha que não sido, podia ser liberado, né? Então, é porque já tinha sido feito antes, né? A programação. É isso que a gente fala. Mas vamos falar aqui do quinta noite dançante. Eu não sei porque eu tô com a cabeça que é jantar. Era do jantar dançante? Era jantar. Ah, a gente então tirou a janta porque o pessoal tava falando toda hora que a janta quinta. Pesava demais. Então a gente foi da noite. É. Mas então, hoje teremos então a quinta noite dançante. Ainda tem ingresso? Temos um pouco, isso. Ainda tem. Né? Graças a Deus a gente vendeu bastante. Guaranésia hoje a gente tem que agradecer. O pessoal aqui é muito bom, ajuda demais, é muito prestativo. Então, Antônio Cláudio, você vê que hoje está pesando demais, é muita festa. Muitos eventos, né? E nós só temos esse lá, esse evento é o único que a gente tem. É o único tem, do SESC, né? É a única fonte de renda fora daquilo que você já me falou. Fora do que a gente tem lá é essa, né? Então, a gente tem que empenhar e tentar fazer uma coisa. Isso aí é para as crianças, a gente está cuidando do futuro, certo? Hoje, eu queria até comentar aqui que vieram falar isso pra mim, né? É uma coisa que a gente não repara. Você lembra quando a gente ia num velório, chegava lá, tava aquele mundo de criança, ou dá uma moeda, não sei o que, tal. Hoje você não vê isso mais, né? Porque essas crianças estão ocupando o seu tempo. Nós estamos tentando. Provavelmente estão lá com a gente, né? E a gente está dando um futuro para essas crianças, né? Começou, que eu comentei o ano passado, quem sabe a gente tem aí um médico que saiu dali, porque tá com nós, em vez de tá mexendo com droga, mexendo tá com na outras rua, coisas, aí, com tá a cabeça vazia, aí. Tá lá ocupando a tá cabeça lá, com coisas boas, né? Então, aí, mas a gente só tem que agradecer, porque o pessoal que vai, certo, além de que é uma noite muito que a pessoa bacana, vai, bacana, legal. Lá eles vão pra ajudar, né? Pra comprar ingresso ainda hoje lá no Portaria, claro que não vai vender, não, mas não, 3555-1837. O pessoal pode ligar, 3555-1837. O cardápio, gente, olha só: azeitona, azeitona preta e verde, batata vinagrete, berinjela, salada, carne louca, cuscuz, empada, esfirra, frango frito, lombinho, mussarela, pães, patês, peito de peru, presunto, provolone, queijos, salada de abobrinha, salada de tomatinho com ovo de codorna, salame, salada de grão de bico, salpicão, tabule, torta de frango, torta de legumes, nessa aí só petiscos e aperitivos, né? Só isso. Ainda tem cerveja, refrigerante, água, mesa de drinks, showzão com homens de preto e o caldo final é abóbora com cenoura. Demais. Hoje à noite, no Estação 33, vai começar 10h30, né? 10h30, 11 horas começa o evento. Todos convidados, cerveja, Skol e Brahma. Brahma e Skol. Isso. Brahma e Skol. Então, ligue para adquirir a sua entrada, né? Isso. Tem espaço aí para o pessoal encaixar você em alguma mesa, 3555-1837. Ligue, porque vale muito a pena, além de você divertir, curtir uma noite legal junto com gente boa, bons papos, né? Noite muito tranquila, ainda vai estar ajudando aí 140 crianças a manter esse serviço que o SESC faz, que cada dia melhora mais, né, Nezinho? É lógico. Cada dia melhora mais e para continuar esse ritmo nessa qualidade, precisa da ajuda de todo mundo. É lógico. Região inteira, então, só ligar 3555-1837. Então, Nezinho, mais alguma coisa aí para falar? Não, eu só quero agradecer, né? Porque a gente se sente satisfeito de ver que você está fazendo, o tempo que a gente está doando é um tempo que vai lá na frente vai ter recompensa, né, Antônio Cláudio? Com certeza. Né, você está aí, uma pessoa que a gente tem que agradecer demais, porque a gente vê o seu programa, um programa que está aí, que ajuda todo mundo, né? E você como pessoa, eu tenho que tirar o chapéu também, gosto demais, conheço há muito tempo, né? Uma pessoa prestativa. Obrigado. Né? Então é isso aí. Então o que a gente pede é que continue colaborando lá com o SESG, certo? Se tiver condição de ser um padrinho, que vai, legal, procure, né? a gente está lá, quer conhecer o SESG, vai lá para ver. Ao contrário de que muita gente fala aí, que o SESG a gente só dá comida, não, a gente dá carinho, a gente dá amor, a gente dá muita coisa lá dentro, a gente tem as oficinas lá, é tudo feito com muito amor, tudo planejado, certo? A gente tem lá que a estrutura da gente, estamos lá, a gente reformou quadra. A quadra, acho que hoje talvez seja a melhor quadra da Guaranésia. A melhor quadra da Guaranésia, vou falar, eu acho que é a nossa. Pegando o polo esportivo. É uma quadra, tá lá, estamos tentando fazer, estamos reformando o interno lá agora, pintando tudo lá, certo? O ambiente é um ambiente muito bom, graças a Deus. O pessoal que trabalha lá, eu tenho que agradecer o pessoal que trabalha lá dentro, aos nossos funcionários, são todos lá empenhados em ajudar, entendeu? E fazer com que aquilo cresça e que essas crianças dêem alguém no futuro, né? E agradecer mais uma vez a diretoria, todo mundo que está ajudando, que está lá empenhado cada vez mais para aquilo lá ser um futuro, né? E agradecer a nossa diretora, a Cidinha, de coração, eu agradeço a ela por tudo que ela tem feito para aquelas crianças lá, que ela vai ter uma recompensa disso aí. E pra aguentar o Anezinho também. Também, aguentar que não é fácil. Valeu, Anezinho, obrigado, meu amigo. Um abraço, é meu. Intervalinho comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.